Depois de The Alternational Sound, editado em 2004, os T-Avery Corporation regressaram já em 2005 com um novo álbum de originais. Este pauta-se pela conformidade com um gênero bem domesticado e por convidados especiais nas vozes como David Byrne. Agora a gente ouve, do CD The Cosmic Game, Marching the Hate Machines into the Sun.